Bom, eu acabei de bloqueei agora de manhã um acadêmico do meu Facebook. Acadêmico é uma desgraça. Acadêmico, puta que pariu. Agora eu entendo por que que o pessoal da página do grupo lá, os contra os acadêmicos e tal, critica tanto acadêmico e tem tanta raiva de acadêmicos no geral, porque puta que pariu, que raça chata, velho. Que raça chata. Tá pra nascer uma raça mais chata, mais caga-regra e mais nariz empinado do que acadêmico. Puta merda. Enfim, eu vou explicar, resumir aí o que aconteceu, porque óbvio, eu aqui xingando o cara e vocês vão falar, como assim? Explica. Enfim, há uns meses atrás, esse cara que eu vou falar aqui é o mesmo cara que há uns podcasts atrás eu falei que ele veio falar comigo sobre um dos meus escritos e falou que eu meio que fiz muita autoprojeção no escrito, que eu falei mais de mim do que as ideias em si no escrito e tal. Enfim, esse é o mesmo cara que eu falei há uns podcasts atrás. Esse cara aí que me adicionou no Facebook meio que aleatoriamente, e aí eu aceitei porque eu vi que ele tinha um perfil meio que inclinado à filosofia, tinha um interesse nesse assunto e tal. O primeiro contato comigo, ele foi até bem cordial no primeiro contato comigo. Ele apontou algumas coisas que ele viu, apontou alguns defeitos nos meus escritos que ele viu. Meus escritos, não, um só escrito meu que ele viu. E eu aceitei o que ele falou, aceitei a fala dele, a opinião dele e tal, pelo simples fato de que ele fez isso num tom meio construtivo, de crítica construtiva, e porque eu mesmo percebi, e eu mesmo já estava pensando, como eu mesmo relatei no podcast, que realmente aquilo ali era verdade, que realmente eu coloquei muito mais eu ali, eu e o que funciona para mim do que pro que funciona, digamos assim, pro universal. Mas é algo que, como eu mesmo disse no início do PDF, no caso, naquele estoicismo tradicionalismo, foi algo que tá escrito ali na primeira ou segunda página do PDF. Foi algo que eu escrevi para mim mesmo, então é algo que eu já tinha alertado. Mas enfim, o cara falou algumas coisas sobre o escrito PDF, eu aceitei as coisas de bom grado porque eu achei que ele tinha alguma razão e porque ele foi educado assim na fala dele. Ele não chegou em mim tipo me xingando, seu burro do caralho, você cometeu isso, você é muito burro, você é um lixo, enfim. Só que depois disso, o problema é que o cara começou a Digamos que ele começou a adotar um tom mais agressivo, saca? Quando ele começou a ver, ou supostamente ver, alguns escritos, não escritos meus, mas simplesmente só de eu postar alguma coisa no Facebook, só de eu, às vezes, zoar com alguma coisa e só, sei lá, de eu expor qualquer tipo de ideia ou qualquer tipo de paródia de ideia, o cara já começou, sabe, a ficar. Sempre que eu postava, o cara me mandava mensagem, meio que eu fazendo paródia de alguma coisa, meu post era fazendo paródia de alguma coisa e o post do cara era fazendo paródia da minha paródia, sabe, falando que eu sou o irônicozinho de internet. Irônicozinho de internet. Enfim, o cara simplesmente estava levando, e eu próprio falei isso para ele, que ele estava levando muito a sério coisas que eu mesmo não levo a sério, coisas que eu mesmo meio que deixo quase explícito. Mano, isso não é sério, isso não é. É só uma brincadeira, é só zoeira, sabe? É só fazendo uma sátira de algo. Mas o cara levava tudo a sério, saca? E aí teve, sei lá, teve alguma coisa que eu postei, eu não lembro agora o que que é que eu postei, sei lá, um mês atrás, que o cara veio com puta, que aí foi a partir daí que eu comecei a ficar puto com o cara. Porque aí eu postei um negócio que eu nem lembro agora, no caso, o que que era, mas o cara veio com puta textão, me chamou de pedante, disse que eu quero basicamente pagar de inteligente, que eu quero demonstrar algo para as pessoas e que eu tô falando de coisas da qual eu não nem mesmo entendi e tal. Aí eu, beleza. E aí eu comecei a ficar com raiva com ele, porque ele começou a partir muito para ad hominem, sabe? Ele não começou a partir para refutação da ideia, mas para refutação de mim, baseada em ad hominem, baseada em argumentos, entre aspas, tipo, você é pedante. Daí eu mesmo falei para ele, tá, beleza, tá, eu falei assim para ele, tá, mesmo que você esteja certo sobre tudo que você esteja falando sobre mim, e daí? O que que isso muda? O que que isso muda na tua vida? O que que isso muda na minha vida? O que que isso muda na ordem geral das coisas? O que que isso muda? Por que que tu tá tratando a minha fala como se a minha fala fosse algo que, tipo, uou, caralho, cara, e como se eu fosse alguém grande, alguém importante, sabe? Não, porque o Thiago Limeira, ele escreveu tal texto e, meu Deus do céu, isso mudou a humanidade. Cara, eu mesmo, eu falo, eu não sou ninguém. Eu tô cansado de falar aqui nesse podcast. Eu não sou ninguém. Eu sou burro. Eu sou só um cara que sabe, que tá em busca aí do conhecimento e leio algumas coisas e tento atingir o que é o meu ideal, que é o ideal do conhecimento, que é o ideal de tentar chegar a algum lugar, basicamente, alguma verdade maior do que essa daqui que a gente vive, sabe? Mas o cara tratava o negócio como, sabe, ele sempre tratou com uma radicalidade o que eu tava falando, como se eu estivesse falando algo que, tipo, meu Deus do céu, a humanidade inteira está lendo isso, a humanidade inteira está sendo, sabe, influenciada pelo que eu tô dizendo, saca? Sendo que, no fim das contas, eu mesmo falo, cara, calma, não tô falando, sabe, não que eu esteja falando, que o que eu esteja falando eu não esteja falando sério de alguma forma, mas, cara, tá, e daí, sabe, e o que que isso muda? Mesmo que eu tenha uma opinião errada, que eu tenha uma concepção errada sobre as coisas, mesmo que, sei lá, eu tenha entendido errado, sei lá o quê, a puta que pariu de tal autor, tá, e daí? E daí, sabe? E eu comecei a ficar bravo com o cara, porque o cara levava muito a sério algumas coisas que eu mesmo falava, cara, por que que tu tá tratando como algo pessoal, algo que eu nem me dirigi a você, algo que você mesmo nem leu 100%, ele mesmo afirmava que não lia os textos completos, que não via os podcasts completos, não fazia porra nenhuma 100%, e mesmo assim o cara sabe, e o cara começou, e aí, ontem eu postei um texto, inclusive eu postei no meu Facebook também, que eu inclusive postei aqui no canal também, falando um pouco sobre algumas impressões que eu tive sobre o livro Cândido ou Otimismo, de Voltaire. Então eu falei um pouco nesse texto sobre otimismo leibniziano, o conceito de otimismo leibniziano, resumido, sobre Voltaire, a reação de Voltaire, e falei sobre também predestinação, Deus de Espinosa, o Deus do Mestre Eckhart, como tudo isso pode se relacionar, citei também Kierkegaard, enfim, é um texto que, sinceramente, para ser bem sincero aqui, eu escrevi esse texto em tipo 20 minutos, meia hora, assim, no máximo. Não foi um texto que eu falei, tipo, que eu coloquei uma grande carga ali de tipo, uou, isso daqui é importante, saca? É só, sabe, cara, esse canal aqui e tudo que eu faço na internet, eu só faço pra espairecer um pouco a cabeça, porque eu consumo muito conteúdo, eu leio bastante, eu consumo bastante conteúdo na internet, então, ou eu coloco isso daí pra fora de alguma forma, ou eu fico louco, basicamente. E aí eu tento colocar isso pra fora de uma forma que tente passar algo pras outras pessoas. E quando é algo que é mais um desabafo, que é algo que não é exatamente conhecimento, mas é um desabafo, eu falo, cara, não levem isso daqui a sério. Isso daqui é só eu desabafando. Não tô, isso daqui não é o conhecimento de fato. E mesmo que fosse o conhecimento de fato, mesmo que, vamos supor que tudo que o cara esteja falando esteja certo. Realmente eu seja pedante, eu tô falando de coisa que eu não entendi, eu tô falando de coisa que eu não tenho conhecimento, beleza. Mesmo que tudo isso seja verdade. Tá, mas tá, sabe? E daí? E eu mesmo expresso, cara, pode ser que eu esteja errado, pode ser que simplesmente eu não compreendi muito bem as coisas. Por exemplo, no último podcast que eu falei um pouco sobre a Caverna de Platão também, eu interpretei um pouco errado o conceito da Caverna de Platão, e um cara comentou que eu interpretei um pouco errado, porque ele não quis dizer, Platão não quis dizer que é impossível sair da caverna. E eu mesmo eu admiti isso, tá? Sim. E eu até fixei o comentário, eu falei, tá, sim, realmente eu posso ter errado aqui na minha interpretação, então como possivelmente isso foi um erro da minha parte que pode interferir um pouco no perfeito compreendimento de quem tá ouvindo, e sei lá, pra não bagunçar as ideias de quem já entendeu bem, de repente pelo meu podcast vai entender não tão bem assim, ou vai mudar a concepção, eu próprio fixei o comentário, porque eu falei, tá, tudo bem, sabe? Eu não tenho problema nenhum em admitir, eu estou errado, eu posso ter entendido errado. O que eu não entendo, de algumas pessoas, e principalmente eu tô percebendo de acadêmicos no geral, é esse negócio de, tipo, de ser inaceitável que alguém cometa algum erro na sua linha de raciocínio. E eu, mesmo que eu tenha cometido algum erro, é o que eu tô falando aqui há 9 minutos, tá, e daí? E daí, sabe? Ah, porque o Thiago Limeira cometeu um erro na linha de raciocínio dele. Beleza, e daí? E daí, o fato de eu ter errado na minha linha de raciocínio... Cara, eu sou um grande pensador, eu sou mundialmente reconhecido, sabe? Eu tenho algum poder de influência gigantesco, exceto esse mísero canal de 3 mil inscritos. Eu sou, sabe... Eu influencio uma grande parte da humanidade, eu sou um pensador, sabe? Qual a importância de Kant, por exemplo? Óbvio que não, cara. Então, sabe? Cara, acadêmico é uma raça que cara... Eu não sei, velho, sabe, várias coisas que eu percebi sobre esse cara, sobre as falas dele, eu não vou aqui, tipo, reproduzir uma por uma as falas dele, o que que eu respondi e tal, mas, porque é muita coisa que ele comentou e também eu tô de saco cheio, eu não quero abrir a conversa, foda-se, sabe? Mas assim, resumindo, algumas coisas que ele falou e que eu percebi sobre ele, sobre as falas dele. Primeiro que ele acredita realmente que ele está num nível de verdade acima da minha. Porque ele, a todo momento, ele queria frisar que, ah, eu vou te ensinar tal coisa, eu vou te ensinar lógica, eu vou te ensinar como pensar direito. A todo momento ele frisava isso, que ele queria me ensinar alguma coisa. Então, em primeiro lugar, eu acho que uma boa parte dos acadêmicos fica nessa de, tipo, eu tenho um nível de conhecimento superior ao seu e quer dar uma de professor, saca? Sendo que em momento nenhum eu pedi pra esse cara chegar pra mim e ensinar coisa alguma. Ele que do nada me mandou mensagem, ele que do nada começou com essas mensagens e querendo pagar, sabe, de que ele sabe mais do que eu. Eu não tô falando que necessariamente que isso não possa ser verdade. Pode ser verdade, pode ser que ele saiba mais do que eu, tá? Mas eu não pedi pra ele, em momento algum eu pedi pra ele vir me ensinar, em momento algum eu expressei que eu necessito de alguém pra me ensinar esse tipo de coisa. Sabe? Ah, é porque você está expressando isso de maneira errada, você não entendeu bem. Tá, aí entra o segundo ponto, mesmo que isso esteja certo. Tá, e daí? Por que que você precisa ficar defendendo, sabe? Sabe, esse negócio, terceira coisa, sobre os acadêmicos, de se achar dono da verdade, saca? Cara, foda-se se você faz universidade, se você tem um diploma, se você trabalha na empresa, puta que pariu. Outra coisa que me irritou pra caralho nesse cara, que entre os ad hominens que ele começou a cometer, ele começou a meter coisa pessoal da minha vida tentando me ofender, sabe? Ele começou, não, porque você é um ninguém, porque você fez, você é um cara que tem tatuagem na cara, quem é você? E aí eu fiquei, tá, sim, eu sou um cara que tem tatuagem na cara, e eu mesmo admito, sim, eu caguei em boa parte da minha vida ter feito as tatuagens que eu tenho, sim, e daí? Tá, e daí? Por que você tá utilizando isso? Ele começou a realmente querer me ofender com isso, e eu fiquei, cara, a gente começou sobre uma discussão de cunho filosófico, sabe, de cunho de ideias, e aí agora você tá colocando na discussão algo pessoal, ou seja, isso daí já se transformou em algo pessoal, ou seja, você precisa realmente provar pra alguém ou provar pra si mesmo que você está acima de mim e que eu estou fazendo algo de errado e você fala como se eu realmente estivesse fazendo um grande mal pra humanidade, como se realmente eu estivesse, sabe, expressando as e deturpando completamente a ideia de todo mundo, saca? Eu sei, cara, eu sei que eu posso estar errado em algumas coisas que eu afirmo. É por isso que eu tô falando, eu falo já há muito tempo aqui nesse podcast, eu mesmo falo pra vocês que estão me ouvindo. E tão, não somente no podcast, em tudo que eu falo, que eu escrevo. Caras, pesquisem e busquem por si mesmos. Por exemplo, se eu falei da caverna de Platão, não somente fique nisso, não aceitem a minha palavra como verdade universal e verdadeira. Vocês mesmos, pesquisem na internet, comprem o livro A República de Platão para verificar se o que eu falei é verdade ou não, para verificar se a minha interpretação da caverna de Platão tá realmente certa ou não. Sabe, eu não tô afirmando aqui, eu nunca afirmei em lugar nenhum, em momento nenhum, que eu interpreto as coisas da maneira 100% correta. É por isso mesmo que eu tô estudando, é por isso mesmo que eu leio, é por isso mesmo que eu busco me desenvolver nisso, porque eu sei que eu ainda sou limitado pra caralho. Eu mesmo sei disso, sabe? O que me irritou pra caralho nesse acadêmico, nesse bosta, agora eu vou xingar ele, foda-se, nesse bosta, esse arrombado do caralho, esse sem mãe, esse egomaníaco filho da puta do caralho, é que o cara ficava, sabe, como se eu estivesse me colocando, como se ele cometeu a autoprojeção, sabe? Porque ele se coloca acima da verdade, ele se coloca como dono da verdade. E aí ele começou a falar como se eu estivesse me colocando nisso, sendo que eu próprio tô falando aqui, eu sempre falo, cara, Pesquisem, busquem o conhecimento, busquem saber se o que eu tô falando tem algum fundo de verdade. Pensem por si mesmos. É o que eu queria do fundo do meu coração, que todo mundo pensasse, sabe? Eu não quero que ninguém concorde comigo. Eu não quero que ninguém, sabe? Que ninguém fale que eu sou foda, ou que ninguém, sabe, necessariamente que me refute. Tá tudo bem, se alguém me refutar, beleza. Se alguém concordar comigo, beleza. Mas isso não muda o fato de que eu ainda assim estarei à procura da verdade, estarei à procura do conhecimento maior. Vamos colocar assim, eu não me coloco, eu nunca me coloquei em momento algum como dono da verdade, como o cara que interpretou e, sabe, como o cara que, uou, o cara interpretou e agora desvendou tudo de Kant, ele é o especialista em Kant. Kant, que é difícil pra caralho. Não, não, eu mesmo falo, tem vários autores aí, vários filósofos que eu, que agora vou começar a faculdade de filosofia, eu assumo, eu não tenho muito conhecimento, eu sou um bosta nesses autores, nesses pensadores. Exemplo, Kant mesmo. Kant é um cara que eu só li um livro, que é o Crítica da Razão Prática, e eu mesmo assumo que foi um livro que na época eu não tinha um conhecimento, uma bagagem, eu não tinha um nível de desenvolvimento suficiente para entender plenamente o que Kant diz em Crítica da Razão Prática. Então eu mesmo afirmo, eu afirmo. Cara, eu não sei. Não sei, em Kant eu sou completamente ignorante. Tudo aquilo que eu falo assim só das minhas impressões acerca de algo misturado com um monte de ideia que eu tive de vários outros livros. Basicamente eu faço uma miscelânea de ideias e jogo elas para quem quiser ler, saca? Eu não, em nenhum momento eu tô lidando aqui com o que eu falo como se o que eu falo é a verdade, como se eu estivesse certo. Muito pelo contrário, eu sei que eu posso estar errado. Saca? Mas o que me irrita, velho, é ver nego que acha que eu tô querendo, que eu tô, sabe, que eu tô querendo assumir o papel de juiz, assumir o papel de certo, quando na verdade é o próprio nego, através dessa fala dele, que assume esse papel de eu sou certo, você é errado, sabe? Óbvio que existe, e aqui eu não tô entrando aqui no campo do relativismo e falando que, ai, não, a visão de todo mundo é bala. É óbvio que existe visões certas e visões erradas. Mas assim, cara, o moleque, esse filho da puta que me mandou esse monte de mensagem, o moleque tem 21 anos, em primeiro lugar, o moleque tem 21 anos, o moleque leu, ele me mandou uma lista aí de livros que ele já leu tipo 44 livros a vida inteira dele, 44 livros físicos a vida inteira dele, sendo que eu já li, sem querer aqui, eu não tô aqui querendo, sabe, me colocar acima dele, mas eu já li 5 vezes, literalmente eu já li pelo menos 5 vezes mais o número de livros que esse filho da puta já leu. Óbvio que ler livro, aí eu já li Kant, eu já li sei lá quem, eu já li Schopenhauer, eu já li Nietzsche, eu já li, isso não quer dizer nada, sabe, não quer dizer nada, mas eu, querendo ou não, eu tenho um maior acervo, isso só quer dizer que eu tenho um maior acervo filosófico, cultural, inconsciente, digamos assim, do que ele, sabe? E o cara, mano, sabe o que me irrita? Agora vamos ao ponto final dessa questão. O que me irrita profundamente em acadêmicos, que foi o que um dos motivos de eu ter bloqueado o cara, foi os caras realmente acharem que a opinião deles, que mesmo que, vamos supor, mesmo que acadêmicos, qualquer grupo que seja, que eles saibam a verdade, que eles saibam aquilo que é certo e o que é errado. Mesmo que isso seja verdade, vai mudar o mundo? Isso vai mudar o mundo? Isso vai, sabe? Não, porque eu me amparo em conhecimento científico, eu me amparo na ciência, na lógica, na epistemologia. Tá, beleza. Mudou o mundo isso, sabe, isso de alguma forma ajudou a humanidade a ser uma humanidade melhor, fez o mundo ser um lugar melhor? Não, o mundo continua a mesma bosta, sabe, mas Kant, se Kant estava certo, beleza, Kant, meio independente, se Kant estava certo, sabe o que isso muda para a realidade de mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo, que no geral não ligam, estão cagando para Kant, sabe o que se Kant estava certo, sabe o que isso muda? Nada, todo mundo continua tendo que acordar, trabalhar, viver a sua vida, ter os seus hobbies, todo mundo, sabe, independente se Kant estava certo, não mudou porra nenhuma, Jesus estava certo, não mudou também porra nenhuma, sabe, Jesus, infelizmente, o cristianismo, infelizmente, acabou se tornando uma religião tão de massa, que simplesmente perdeu a sua importância, a sua significação. Hoje em dia o cristianismo não significa porra nenhuma. Jesus Cristo não mudou o mundo, no máximo Jesus Cristo mudou algumas pessoas, Mas a grande massa não foi mudada por Jesus Cristo. A grande massa sempre foi, sempre será uma merda, simples assim. Jesus Cristo não mudou o mundo para melhor, digo assim. Jesus Cristo não mudou o mundo. Kant não mudou o mundo. Schopenhauer não mudou o mundo. Platão não mudou o mundo. No máximo esses caras aí, eles ajudaram a definir o que é o mundo e uma forma de organização social e individual palpável. Mas assim, cara, sabe, foram indivíduos somados com indivíduos, somados com indivíduos, somados com indivíduos, e blá, blá, blá, somados, e somados com acontecimentos, um monte de coisa, basicamente, com o desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento dos países, das fronteiras, de geografia, o caralho, enfim, acontecimentos naturais que mudaram tudo aquilo que a realidade hoje é. Ou seja, resumo da ópera, mesmo que exista aí um sujeito que ele tenha conhecimento pra caralho, seja inteligente pra caralho, e tudo que aquilo que ele fale é verdade, no fim das contas, esse sujeito por si só não vai mudar toda a realidade que a gente vive, esse sujeito não vai, sabe, uou, sabe, tá fazendo uma grande diferença no mundo. E aí, cara, os caras realmente se tratam como se eles fossem esses sujeitos, os sujeitos que basicamente carregam a lanterna na escuridão absoluta e que não, nada pode apagar essa lanterna, porque só eu tenho essa lanterna. Porra, cara, porra, sabe? Porra, existem pensamentos pra caralho, assim como, por exemplo, existiu Jesus Cristo, existiu o Anthony LaVey, que escreveu lá a Bíblia satanista. Sabe, para tudo existe o seu contraposto e no fim das contas ninguém é capaz de fazer uma revolução gigantesca e mudar o mundo, sabe, no máximo se muda pessoas, mas não o mundo inteiro. E aí agora eu comecei a ter essa profunda impressão sobre acadêmicos, que eles realmente acham que podem mudar o mundo, e por eles realmente acharem isso, por eles realmente acharem que tem o poder de fazer isso, eles começam a combater todo mundo que eles enxergam como errado. Esse cara aí, se ele não tivesse enxergado em mim que eu estou errado e que eu estou deturpando algo que ele profundamente acredita, ele não teria me mandado um monte de mensagem. Ele não teria me chamado de pedante, não teria me falado que eu não entendi porra nenhuma. E os caralho. Mas, sabe, tá passando o caminhão do gás. Enfim, sabe, cara. Cara, que nego irritante, velho. O cara, sabe, pra você, ouvinte aí que tá chegando aí, pra você conseguir fazer, qualquer pessoa, sabe, pra a pessoa conseguir fazer que eu bloqueie ela, você tem que ter certeza, velho. Você tem que pisar muito e forçar muito a minha paciência. Tipo, forçar mesmo a minha paciência. Porque se você não forçar a minha paciência, não fazer eu chegar nesse nível de tipo, cara, sai daqui, sai, definitivo, não quero mais nenhum contato contigo, tem que ser um cara que realmente eu enxergo assim, que tem algo de má fé nele, ou simplesmente ele é muito chato. E no caso desse cara aí que veio falar comigo, eu enxerguei os dois, sinceramente. Enxerguei tanto que ele é chato pra caralho, porque como eu disse, qualquer texto, às vezes até um post de Facebook com uma, duas linhas, o cara já vinha encher o saco, sabe? Já vinha me mandar mensagem, já vinha querer discutir. Enfim, tanto ele é chato pra caralho, quanto eu enxerguei, sabe, uma necessidade do ego dele, de mostrar pra mim que eu tô errado e que ele está certo. E fazendo isso, sabe o que ele ganha? Ele ganha autoafirmação, ele ganha ego, ele ganha a aparência de que ele é inteligente, porque, ó, ele é o arauto do conhecimento combatendo os sofistas, no caso eu, por exemplo, sabe? Cara, ai, cara, sabe, o problema de acadêmicos no geral e pessoas que são muito ligadas ao conhecimento empírico, ao conhecimento cientificista, ao conhecimento, sabe, ao conhecimento que a humanidade consegue de uma forma geral, é que elas se tornam pessoas não humanas, pessoas até desumanas por vezes, saca? Elas adotam esses comportamentos do tipo, ah, essa é a verdade, e se você tem qualquer pensamento sobre ela, cala tua boca, foda-se. Você não pode expressar qualquer pensamento sobre a verdade, porque essa é a verdade, e você só tá certo se você seguir isso, e isso aqui que eu tenho como pensamento que é de acordo com a verdade. Se você tá fora disso, se você tem algo que... Sabe, cara? Eu fico... Cara, que porra, velho! Nossa, cara! Beleza, eu não tô falando que não há... Que, vamos enfiar... relativismo nessa porra até o cu. Não tô falando isso, cara. Mas existe uma diferença enorme entre você chegar em alguém e falar, cara, eu acho que isso daí não é verídico porque tal, tal, tal. E porque, segundo ele, essas ideias, isso daí, não, tal, tal, tal, beleza, beleza. E você chegar nesse... nesse jeito, de uma maneira cortês e, sabe, querendo de fato dialogar, e você chegar num cara e você mesmo falar, e eu mesmo eu perguntei pra ele, cara, por que, que você tá fazendo isso? O que, que tu ganhas com isso? Aí ele, ah, eu ganho umas risadas. Eu falei, cara, tu sabe, é isso que é a tua vida, cara, ficar querendo refutar os outros na internet. Sabe, é isso que é tua vida é tão miserável assim pra você necessitar ficar discutindo com todo mundo, porque não, você conhece qual é a verdade e você interpretou 100% corretamente, você tem 100%. Por exemplo, Leibniz, que eu escrevi um pouco sobre Leibniz, só que eu só escrevi sobre o que eu li em Cândido. Eu não escrevi sobre a teoria matemática de Leibniz, as teorias mais a fundo de Leibniz. Eu só fui assim, bem raso, extremamente raso na teoria de Leibniz. Eu só peguei as conclusões dele, eu não peguei as premissas dele. E peguei coisas que eu li no livro e tal. Eu não peguei toda a obra do Leibniz e fiz uma análise de toda a obra do Leibniz. Eu mesmo escrevi no texto, de acordo com o livro Cândido, ou O Otimismo de Voltaire. Eu não utilizei mais nada de referência. E o cara tava falando com... Cara, sabe, eu não estou, eu mesmo, eu não estou falando de matemática. Não estou falando aqui, não estou. Sabe? Sabe, cara, leva um pouco menos a sério o que todo mundo fala. Vai pra puta que te pariu, caralho. E mesmo que eu esteja errado, beleza, e daí, cara, sabe? Eu acho que alguém como eu, por exemplo, que eu próprio falo, cara, sim, eu posso estar errado, pode ser que eu tenha interpretado errado. É muito mais fácil pra mim. Partindo desse ponto de vista de afirmo, porém não afirmo com certeza, é muito mais fácil para um sujeito como eu enxergar o erro do que para um sujeito que afirma e afirma com certeza, sabe? Porque o sujeito que afirma com certeza, muitas vezes tem ego dele ali. Ele vai defender aquilo ali com unhas e dentes porque o ego dele tá aquilo ali. E se você contradiz aquilo, se você refuta aquilo, ele refuta a existência daquele que tá botando o ego ali, sabe? Porque todo mundo que coloca o ego em alguma coisa, em qualquer merda, coloca o ego de forma forte, ele defende com unhas e dentes aquilo ali. Sabe por quê? Porque se você refutar aquilo ali, é como se a própria existência dele, do sujeito que tá com ego ali, tivesse sido refutada. A vida dele deixa de se ter sentido. Então, por isso que, sei lá, qualquer merda, por isso que é impossível de você dialogar alguém de alguém que é ferrenhamente de direita, alguém que é ferrenhamente de esquerda, ou ferrenhamente cristão, ateu, ou a puta que pariu, porque a partir do momento que você pode até refutar a pessoa, você pode até mostrar um argumento que bate, sabe, que derruba o outro argumento da pessoa, a pessoa não vai aceitar, porque ela não aceita que o investimento que ela tá fazendo naquela ali, que é o que eu chamo de investimento de ego, é o investimento que ela tá fazendo naquela ali, que é aquela falso. Porque sendo um investimento falso, a vida dela, o ego dela também é falso. E ela não, e obviamente ninguém quer pensar em tipo, nossa, eu estou investindo, eu estou perdendo tempo eu estou, sabe, investindo tempo, dinheiro e etc., e ego em algo que sabe, zero frutos. Ninguém quer perceber isso, porque é dolorido, sabe? Você perceber que você está em um negócio que não está dando resultado, ou que simplesmente é facilmente refutado, ou simplesmente é fraco, é dolorido, cara. É dolorido para qualquer coisa, quando você percebe que você investiu pra caralho e teu resultado é fracasso, teu resultado é zero, sabe? Ninguém gosta. Enfim, cara, nossa, que maluco chato, velho, que maluco chato. Não, se você aí que tá me ouvindo, você é acadêmico, você, cara, você segue tudo aí, você é parecido com esse cara aí que eu citei aí aqui nessa porra de podcast. Cara, pelo amor de Deus, por favor, faz um favor, cara, faz um favor, fica longe de mim, se desinscreve desse canal, porque vai pra puta que pariu, que povo chato, velho, que povo chato, mano. Sabe, eu sou só um especulador de internet, eu sou só um cara que escreve uns textos aleatórios. A boa parte das coisas que eu escrevo não é algo realmente sério, né? Algo que eu mesmo enxergo como uma obra acadêmica, uma obra filosófica. Cara, eu nunca nem escrevi em toda a minha vida nenhum livro de filosofia. Eu mesmo reconheço isso. Todos os meus livros e PDFs que eu já escrevi por aí na internet, nenhum é de filosofia de fato. Eu não reconheço filosofia naquela lei. Eu não reconheço que, sabe, que eu montei um sistema que, porra, para refutar e para um sistema forte, eu ainda não montei. Eu espero um dia conseguir montar, mas eu ainda não montei. Eu mesmo assumi, eu ainda estou no começo da minha jornada intelectual. Ainda falta muito para eu me desenvolver, para eu me tornar alguém em termos filosóficos, alguém em termos de conhecimento e tal. E aí os caras, sabe, os caras ficam atacando os outros como se, sabe, cara, me deixa, velho. Sabe, deixa as pessoas. Cara, foda-se se você já é o foda. Que pessoal chato, mano. Que pessoal chato. Foda-se. Foda-se. Sabe, se o sujeito realmente quer buscar, não atrapalhe o trampo do sujeito. Não atrapalhe, cara. Foda-se. Foda-se se o sujeito está interpretando talvez errado, se você não concorda com o sujeito, ou se o sujeito entendeu alguma coisa não tão bem, ou o sujeito está misturando coisas que não se misturam. Foda-se. Sabe, esse negócio de querer, sabe. Não, porque eu preciso combater. Cara, vai arrumar o que fazer da tua vida. Enfim, foda-se. Chega de falar desse filho da puta, pau no cu dele. Enfim, cara, eu só quero falar aqui pra vocês que, assim como eu, sei lá, vocês estão querendo começar a ingressar na carreira acadêmica, ingressar na vida aí da faculdade, ingressar nos conhecimentos mais filosóficos, mais matemáticos, etc. Tomem muito cuidado com os acadêmicos, muito cuidado mesmo com os caras que sabem tudo, sabichões, vamos colocar assim, da internet, sabichões da matemática. Tomem muito cuidado. Porque, nossa, cara, porra, cara, sabe? Não deixe esse povo te abater, mano. Faz o teu, os outros fazem os outros, qualquer coisa exclui a pessoa, bloqueia a pessoa, foda-se. Porque, sabe? Sabe, isso claro, se você for um sujeito que você enxerga que tá buscando a verdade, não o teu ego, sabe? Se você tá buscando teu ego, você tem mais que tomar no cu. Enfim, é isso, cara. Acadêmica é uma desgraça, acadêmica é uma merda. Fiquem longe de acadêmicos. Agora eu entendo o pessoal da Contra os Acadêmicos. É óbvio que eles não têm esse nome porque, os acadêmicos modernos, é por causa do livro lá de Santo Agostinho. Mas enfim, eu entendo o sentimento, eu entendo. Enfim, deixa eu beber o bagulho que é uma água que até cansei de xingar o cara. Pau no cu desse arrombado. Enfim, continuando. Eu vou até deixar aqui na descrição, porque talvez algum de vocês não tenham visto, mas eu vou deixar na descrição aqui desse podcast o texto que eu escrevi. E sei lá, se você quiser aí. Não, vou refutar esse cara falou merda. Sabe, se você quiser aí, sei lá, me refutar ou me contradizer, faz aí, cara. Faz o que tu quiser, foda-se. Enfim, cara, é isso que eu tô falando, esse desejo, sabe, de estar certo, esse desejo de não, porque não, isso tá errado, tem que combater. Cara, se você for combater tudo aquilo que tá errado no mundo, meu Deus do céu, você tá fudido. Enfim, era pra eu estar hoje ou ontem gravando, começando a gravar o podcast sobre solipsismo. Sim, pau no meu cu, eu ainda não gravei sobre. Mas é que ontem eu meio que fiz um esquema, meio que fiz um esboço de como vai ficar o podcast. E eu pensava que eu iria dividir em três partes, mas eu cheguei à conclusão, ou quase conclusão, de que vai ser melhor se eu dividi-lo em sete partes. Sim, sete partes. Então, assim, para quem não tem o mínimo interesse nesse tema solipsismo, para quem não tem o mínimo interesse em empirismo, em qualquer merda desse tipo, eu recomendo que, sei lá, vocês passem um mês sem visitar meu canal, porque por próximo um mês basicamente vai ser só gravando podcast com esse tema. Eu queria até tentar gravar, sabe, um podcast atrás do outro, tentar gravar em uma semana só e fechar já esse tema, mas sete vídeos não vai dar, não. Vou levar pelo menos ou quase um mês assim para terminar essa merda. Enfim. Daí eu vou aqui ler brevemente o que eu já. Tipo, quais são as sete partes aí que eu fechei do tema. Primeiro, eu e o arredor e relações com o arredor. Caralho. Eu e arredor e relações com o arredor. Segundo, empirismo e capacidades cognitivas. Terceiro, ação baseada no, entre aspas, eu. quarto, do que é composto o solipsismo e do que se limita? 4.1, que seria no próximo, no próprio 4. O eu que limita, 5. No eu que, não, 4.1, o eu que age e que limita, 5. Limites do conhecimento, do eu e do conhecimento humano. 6. Transhumanismo e o rompimento da barreira. 7. Do amor e do que o constitui. Então, como vocês podem ver, vai ser um sistema um pouco complexo, até porque, como eu já disse, isso meio que vai... vocês podem interpretar essa série de vídeos como uma preparação para o meu próximo PDF, que, como eu já disse, vai ser intitulado Do Amor. E sim, esse PDF não será exatamente somente sobre o amor em si, mas também sobre empirismo, solipsismo, sobre limites da consciência e do conhecimento humano. Eu não vou embasar isso daí em algo do tipo, ah, é porque o amor, as pessoas precisam se amar. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto de argumento de ordem emocional, eu prefiro de argumento de ordem mais racional, e como eu disse, eu estou tentando desenvolver um sistema. Então isso daqui basicamente vai ser a introdução, vamos colocar assim, a introdução para o sistema que eu vou tentar criar logo mais. Então, é isso. Se vocês gostarem dessa série, então eu recomendo que vocês leiam o Do Amor quando eu escrever e tal, mas ainda vai demorar um tempo. Enfim, era só isso que eu queria falar. Deixa eu botar essa folha para lá. E, bom, vamos agora para a leitura de e-mails. Eu falei... nossa, eu tô com pouca água pra beber. Sei lá, depois eu pego mais água. Ih, o primeiro e-mail já é meio grandinho. Eu vou ter que pegar mais água, depois eu continuo. Enfim. Bom, vocês me desculpem, mas eu tive de ligar o ventilador aqui, porque eu já tô falando há um tempinho e quando eu falo por muito tempo eu fico cansado. Então eu tô suando. Ou eu ligo o ventilador, ou eu... caralho, olha essa porra. Ou eu ligo o ventilador, eu simplesmente não vou conseguir gravar porque eu já tô suando, chegando a falar, enfim. E eu ainda tenho uns e-mails pra ler, não tenho muitos na verdade, mas como o pessoal costuma me mandar uns e-mails bem grandinhos, vamos colocar assim, alguns até que requerem que eu pense um pouco, enfim, vamos lá. Começando com o primeiro, experimentando o Red Pill muito cedo e a pressão para perder a virgindade. Aliás, eu tava pensando, eu acho que eu não vou fazer, mas eu tava pensando seriamente em fazer um podcast, na verdade que não seria um podcast, seria mais um vídeo, mostrando alguns casos, alguns prints de sujeitos que foram fortemente danificados pela Red Pill. Cara, é uma coisa que eu venho cada vez mais abominando, cada vez mais pensando que é bobagem, que é idiotice, que é inferioridade intelectual, por assim dizer, sabe? Você colocar num pedestal de ouro Red Pill. Cara, o que tem de nego aí que tá ficando danificado pela Red Pill não é brincadeira, cara. Eu mesmo posso tirar vários prints de vários caras que... Você mesmo, talvez, eu ainda não li teu e-mail, mas pode ser que teu e-mail seja justamente isso, relatando que você ficou danificado porque você experimentou a Red Pill muito cedo. Então, sei lá, a Red Pill, eu acho que todo sujeito que endeusa a Red Pill, sabe, ele tá querendo ganhar com isso. É basicamente youtuber, criador de conteúdo que lucra com isso de alguma forma. Tanto, às vezes, financeiramente falando, dinheiro, quanto também em termos de ego, sabe? Tipo, ó, oh, caralho, eu tenho um canal no YouTube com 50 mil inscritos em que eu falo e lanço várias Red Pills. Porra, foda-se, sabe? Você não precisa... A começar que você não precisa utilizar esse termo Red Pill. Sabe como você pode falar sem ser snob? Sem você colocar um status numa palavra? Como se fosse algo de alguém superior? Perceber a realidade, sabe? Perceber a realidade. Perceber a realidade sobre relacionamentos, perceber a realidade sobre mulheres, perceber a realidade sobre trabalho, enfim. Você não precisa ficar, não, porque eu tomei a Red Pill. Para de ser idiota, só fala, eu percebi a realidade sobre relacionamentos. Simples. Red Pill, foda-se a Red Pill, sabe? Nego que fica glorificando isso. É coisa de otário, enfim. Mas continuando e começando o e-mail. Boa noite, amigo. Conheci seu canal de podcast alguns meses atrás e sempre te escuto quando estou indo pegar meu ônibus para ir ao meu trabalho. Enfim, gostaria de saber sua opinião sobre esse meu caso e já te fazer algumas perguntas pessoais. Eu faço parte de uma pequena parte do seu público. Tenho 14 anos. Caralho, maluco, é novo pra caralho. Puta merda. Minhas coisas já tá chegando na criançada, oh meu Deus. E como assim? Tu tens 14 anos e já trabalha? Eita porra. Jovem aprendiz aí. Enfim. Tenho 14 anos e comecei a frequentar chãs aos meus 12. Puta merda. O chã é outra coisa que tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma cabeça para isso. Mas continuando, sempre frequentei mais o 4chan e o 55. Então eu conheci o conceito de Black Pill, Red Pill e Blue Pill já muito cedo. E isso acabou se tornando um problema para mim mesmo. Acabei me tornando misógino pela influência do 55. E também tenho um grande preconceito por todos. Sempre achei que todas as meninas que estudavam comigo eram promíscuas vagabundas. Pois já encontrei vários casos de garotas da minha idade transar com mais de quatro caras, tendo 14 e 15 anos. E sempre achei toda a pressão em cima do garoto de perder a virgindade cedo uma merda. Enfim, quando eu estudei mais a fundo sobre inconsciente e passar a frequentar um psiquiatra, percebi que toda essa parte podre vinda de mim não vinha apenas desses fóruns, e sim de muito tempo. Afinal, eu tive uma criação machista. Machista, eu não consigo ler a palavra machista sem rir. Vindo de dentro da minha casa, onde meu padrasto batia e xingava minha mãe. E eu, onde sempre fui ensinado desde cedo a pegar menininhas, e por eu não ter conseguido perder meu bebê e ser taxado de gay para toda a minha família, acabei me tornando misógino e frustrado como hoje. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Essas porra de 55, esses porra de chã e de Red Pill, caralho. Mano, o moleque tem 14 anos. O moleque já tá tudo complexado e o moleque tem 14 anos. Mano, deveria ser considerado crime Red Pill, na moral. Enfim, você teria alguma dica para me ajudar a parar de ser um babaca? Sei que talvez você não me leve a sério pela minha idade, mas isso impactou demais a minha vida. Tenha uma boa noite, amigo. Cara, começar aqui assim, comentário barra elogio, para um moleque de 14 anos você escreve direitinho. Eu às vezes eu pego uns e-mails assim de uns caras que são bem mais velhos do que você, que os caras, porra, eu tenho que me esforçar para entender o que o cara tá falando, porque o cara não escreve porra nenhuma direito. Eu reparei aí uns errinhos de português, mas assim, para um moleque de 14 anos tu escreves bem, então assim, só começando. Enfim. Sobre a parte de você. Cara, eu sei como é esse lance de. Eu acho que rola uma pressão de perder a virgindade, bebê e o caralho, tanto externa, tipo pais, amigos, escola, meio, vamos colocar assim. Existe tanto uma pressão externa quanto interna também, porque querendo ou não, nós somos seres humanos, então a gente tem essa curiosidade. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente, até um certo ponto. Até um certo ponto, eu acho que quanto mais o tempo passa, você não faz essas coisas, você começa a ter curiosidade, tipo, como será que é beijar? Será que é tão bom assim como as pessoas falam? Será que é bom? Será que é ruim? Será que eu vou beijar bem? E como que é transar? Será que é tão bom assim como as pessoas falam? É tudo existe. Tudo aquilo que as pessoas comentam muito, meio que acaba virando, e que você, querendo ou não, você lida com aquilo, porque beijar, namorar, transar é coisas que você vê no seu dia a dia. Não literalmente você vê transando, mas você ouve pessoas na tua escola, tipo, ai, transei, ai, nossa, os dois namoram, já estão transando e tal. É algo que faz parte do teu cotidiano. E se você não tem isso, e as pessoas colocam muito valor sobre isso, de tipo, nossa, é muito bom, e gado é assim, basicamente. Isso cria, querendo ou não, uma pressão dentro de você de tipo de querer fazer esse tipo de coisa. Eu acho que assim, você ter essa pressão, como você falou, que seus pais te pressionam para isso, e quem sabe até isso tá começando a surgir dentro de você ter isso, eu acho que é extremamente compreensível, sabe? Mas, como você mesmo falou, atente-se ao teu número, 14 anos. Cara, tu és muito novo. Tu talvez seja o e-mail de alguém mais novo que eu já li em toda a história desse canal. Sério, porque eu já li e-mail de, sei lá, moleque de 16, 17, 18, mas de 14 anos eu nunca tinha. Não me recordo de alguém de 14 anos que me enviou e-mail, só se a pessoa não citou a idade. Mas assim, De toda a história do canal, eu acho que você é o e-mail de alguém mais novo que eu já recebi em toda a minha vida. Então, em primeiro lugar, atente-se à tua idade. Você mesmo falou, tu tens 14 anos, cara. Tu não precisa transar, tu não precisa beijar, tu não precisa fazer porra nenhuma. Sabe o que você precisa fazer com 14 anos? Estudar. Estudar e, caso você realmente trabalhe, como você disse aqui no e-mail, estudar e trabalhar, fazer as tuas coisas. Eu recomendaria também pra você, óbvio que com 14 anos ninguém pensa nisso. Com 14, até seus 20, ninguém pensa nisso. Todo mundo só pensa em ganhar dinheiro e gastar o dinheiro. Mas assim, eu recomendaria, caso você tenha um pouco mais de cabeça, ou simplesmente você seja um pouco mais influenciado por mim, eu recomendaria que você começasse a guardar um dinheiro. Pra quê? Não sei. Pra quê? Não sei. Mas eu recomendo que você comece a ganhar um dinheiro, sabe pra quê? Pra quando você saber o que fazer com esse dinheiro, você ter esse dinheiro. Porque eu imagino que agora que você tem 14 anos, você não tem muito com o que gastar, sabe? Você pode até ter algumas coisas que você gosta, mas assim, você não sabe direito com o que gastar esse dinheiro, eu imagino. Então eu recomendo que você comece a ganhar, nem que seja, sei lá, 50 reais por mês, vamos colocar assim. Mas eu recomendo que você comece a depositar um dinheiro, criar uma conta no banco, ou simplesmente colocar dinheiro na tua, embaixo do colchão, sei lá, guardar dinheiro, basicamente, para quando você tiver uma noção daquilo que você quer, você ter um dinheiro guardado. Primeira coisa, atente-se à tua idade, 14 anos. Segunda coisa que eu recomendaria, guarde um certo dinheiro para daqui a um tempo, quando você tiver uma noção melhor do que você quer e do que você gosta e tal, você ter um dinheiro para você poder se aplicar mais nisso daí que você gosta. E terceira coisa, cara, sobre Red Pill, Shans e os caralho, cara, é o que eu falei logo no começo do teu e-mail. Cara, tem algumas coisas aí que são interessantes, assim, de você consumir, de você saber? Tem, até tem. Por exemplo, é interessante você ler, ver o lado dos deterministas e ver falando que as mulheres são hipergâmicas, que os homens são poligâmicos e que a maioria das mulheres hoje em dia, tipo, sei lá, com pouca idade já rodou pra caralho, que com 30, só lá pra casa dos 30 anos que elas vão buscar alguém pra se estabelecer depois que elas já rodaram pra caralho em rola. Não tô dizendo que não é verdade. É, de certa forma, verdade pra maioria, sabe? É verdade. Existe um certo quê? Existe uma utilidade nos conhecimentos, assim, deterministas, que conhecimentos biológicos sobre o ser humano, sobre a sociedade aí, sobre sei lá o quê que os Red Pill, Black Pill, MGTOW e os caralho falam. Há um valor nisso. Mas não é só isso. O problema é que quando você é muito novo, tu ainda não tens muito, sabe, discernimento para filtrar as coisas, porque você não sabe ainda qual caminho você tem que seguir. Então, se você não sabe qual caminho você tem que seguir, qualquer caminho serve. E aí, de repente, se o moleque, muito cedo, sei lá, começa a entrar muito nesse negócio de Red Pill, Black Pill e os caralho, Pill A4, cara, tu, como você mesmo falou, você vira um misógino que aí passa a enxergar todas as mulheres como vagabundas. E não que isso não tenha um fundo de verdade, não que realmente a maioria das mulheres por aí não sejam umas vagabundas. São mesmo. A mulher moderna é um lixo. Foda-se, pode me chamar de misógino, sou. Mas assim, as mulheres não são isso. Assim como existem a maioria que são umas perfeitas vagabundas, vamos colocar assim, existe algumas poucas aí que tem algum pingo de decência, que tem, sabe, que são minimamente relacionáveis, sabe, essa é a grande diferença entre eu e um MGTOW padrão, Red Pillado padrão, porque eles vão falar que, essa mulher exceção, mulher unicórnio não existe, porque todas são e tal, cara, não existe isso em termos humanos. Não existe nada nessa existência que seja absoluto. Pelo simples fato de que nós, seres humanos, não somos absolutos. Não existe, sabe? Só porque a pessoa nasceu com uma vagina, aos 13 anos ela já vai estar dando e, sabe, vai dar rodo, vai dar pra caralho até seus 29, e aí de repente com 30, ela vai chegar aos 30 e vai falar, opa, cheguei nos 30, preciso arranjar alguém daqui pra me estabelecer. Ninguém pensa. A maioria não pensa racionalmente dessa forma, saca? A maioria não tem nem culpa porque simplesmente não se utiliza da razão, saca? Sabe? As pessoas são tão ignorantes que elas chegam a não ter culpa sobre os próprios atos. Porque a partir do momento que você não sabe aquilo que você está fazendo, a consequência daquilo que você está fazendo, você não é tão culpado quanto se você soubesse qual é a consequência daquilo que você está fazendo. Por isso mesmo a frase de Jesus antes de ser crucificado: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Simples assim. Eles não sabem, essas garotinhas aí que você vê aí dando. Cara, elas fazem isso por pressão também, assim como existe uma pressão em cima de você pra você perder a virgindade, existe uma pressão, principalmente do meio feminista, da mídia, basicamente das coisas moderninhas, dos meios moderninhos e das amiguinhas delas, pra ela ser uma vagabundinha, pra ela transar, pra ela ver como é o chupar um pau, pra ela ver como é, sabe, pra ela testar os pintos de todo mundo da sala, pra ver qual pinto é o melhor, qual pinto é o maior, sei lá, enfim, cara. O fato é, existe pressão pra todo mundo. Mas você não deve julgar as pessoas necessariamente pela pressão que elas sofrem. Isso não quer dizer também que você deve aceitar qualquer uma, que você deve, sei lá, ficar com qualquer garota porque, ah, não, ela não tem culpa. Ela tem, todo mundo é responsável pelas próprias atitudes. Mas o que eu quero dizer é, cara, sabe, as pessoas, a maioria das pessoas não, simplesmente não pensa, e por elas não pensarem, elas não têm culpa, simples assim. Saca? Então, sabe o que você faz quando você vê aí o pessoal da tua sala falando de sexo e que quer transar, e menininha falando aí que já deu pra todo mundo da sala? Faz nada. Só encara com perfeita naturalidade. Por quê? Porque simplesmente a maioria das pessoas são levadas pela onda, sabe? São levadas pela maioria. A história da humanidade inteira sempre foi regida entre uma minoria que tem chance de fazer alguma coisa, e nem sempre faz ainda por cima, mas tem alguma chance, e uma maioria que simplesmente segue o fluxo, sabe? Que simplesmente faz o que todo mundo faz. Então, assim, quando você vê todo mundo dando, transando e falando de sexo e te zoando por você ser, sei lá, virgem ou cabaço, nunca ter beijado ninguém, trate isso com naturalidade. Por quê? Porque macaco faz coisa de macaco. Macaco anda com macaco. Também não tô utilizando isso pra quarta coisa também. Não fica assim, não caia num complexo de arrogância de achar que você é melhor do que alguém. Porque, cara, tu tens 14 anos. Sabe? E assim como é ridículo o comportamento dessas pessoas que com 14 anos já tá transando a rodo como se fosse adulto, assim como isso é ridículo, também você, porque você participa de chans, você, sei lá, você participa da puta que pariu de comunidade migital e os caralho, achar que isso te faz diferente, cara, você... Cara... Tem gente pra caralho por aí que frequenta a chan, tem gente pra caralho por aí que tá se perdendo aí nessas Red Pill, Black Pill, os caralho. Tem gente pra caralho, sabe? Então, sabe? Só pense o seguinte, você é só mais um, só mais um que não gosta de fazer coisas que são de só mais um. Isso não quer dizer que não existem pessoas iguais a você, pessoas parecidas com você. Tem pessoas que, assim como você, tem, sei lá, 14 anos e não querem transar e não querem... Ou simplesmente não tem tanto apelo, ou simplesmente acha que isso é uma idiotice, enfim... Encerrando, recomendações gerais para a tua vida. O que você tem que fazer nesse momento? Estudar, se você estiver trabalhando de fato. Eu recomendaria você também guardar um dinheiro e, sabe, segue tua vida. É óbvio que vão te zoar, é óbvio que possivelmente tua família vai achar que você é viado, é óbvio que vai ter um monte de merda, sabe? E esse monte de merda às vezes pode te deixar meio triste, pode te deixar meio puto. Mas, cara, eu também passei por isso. Eu tenho amigos, alguns que também passaram por uma boa parte disso. Tem conhecidos que passaram por isso. Cara, você não tá sozinho nesse. Muitas pessoas por aí já foram taxadas de homossexual, já foram zoadas na escola, porque simplesmente não fazia, sabe, esse tipo de coisa. Eu, cara, a minha primeira transa foi aos 21 anos, quase 22 anos de vida, sabe? Eu levei, além da tua idade, mais 7 anos até ter o meu, não somente primeira transa, mas meu primeiro beijo foi aos 21 anos de vida, sabe? E, tipo, hoje em dia, não querendo me gabar, mas hoje em dia, nesse meio tempo de 20 anos para 27, eu esqueci de falar, mas amanhã é meu aniversário, não que isso importe, mas enfim, amanhã eu completo 27 anos de vida. Nesse meio tempo de 6 anos, que foi quando eu comecei a fazer algumas coisas, cara, a coisa pra caralho aconteceu na minha vida, sabe? Enquanto que, sei lá, até os 21 nunca tinha nem beijado, a partir dos 21, principalmente depois do término do meu primeiro namoro, cara, porra, fiz um monte de coisa por aí, coisas até que eu me envergonho de certa forma, porque eu me joguei com força no niilismo, eu me joguei com força no hedonismo, saca? Então, assim, mesmo que, vamos supor, você se arrependa no futuro de não ter beijado, não ter transado e sei lá o quê, nunca é tarde pra você voltar atrás. Ou quase nunca é tarde pra você voltar atrás, saca? Então, sei lá, se você chegar nos teus 20 anos e falar, porra, não aproveitei nada da minha adolescência, queria ter transado e tal. Cara, tu tens 20 anos, não é como se você já tivesse 50, que seria pedofilia, tecnicamente você tá com uma menininha de 15. Se você ainda tem 20 anos, tu ainda pode, sei lá, tentar pegar menina de 20, até porque menina de 15 anos, 14, 15 anos, gosta até mais de moleque de 20 anos do que moleque de 15. Então, assim, siga a tua vida, não se importe com essa merda, eu sei que vai ser uma merda, você vai se importar, mas, assim, tente manter claro na tua mente que isso é normal e que, hora ou outra, isso vai passar e, sabe, pessoas são estúpidas, não ligue, não se deixe mudar pela estupidez alheia, é isso. E se você, porventura, um dia querer mudar, cara, até os teus 20 anos, tu pode fazer qualquer merda. Tu pode comer puta, tu pode comer menininha de 15 anos, pode, sei lá, beijar qualquer um. Cara, não é como se com 20 anos... Não, agora com 20 anos eu não posso mais fazer coisa de adolescente. Claro que pode. Eu mesmo fiz, saca? Eu mesmo cheguei nos meus 23 anos e comecei a fazer coisa aí de adolescente e tal. Enfim, cara, conselhos gerais pra ti, não se sinta pressionado e, como eu disse, não se deixe levar pela merda, sabe? Você está rodeado de merda. Você não precisa ser merda porque você está rodeado de merda. É isso. Espero ter ajudado de alguma forma. E... caralho, até me cansei um pouco de... de falar. Tá, enfim. Vamos pro próximo e-mail. Que eu não sei se é pra ler em podcast. Eu nem sei se é pra ler aqui, mas sei lá, eu vou começar a ler aqui nessa merda. Se eu perceber que não é pra eu ler, que é pra eu, tipo, ler sozinho, mas não ler em podcast, eu paro. Enfim, sobre Demiurgo. Fala, Thiago, tudo certo? Então, sou eu, mesma pessoa que te enviou o livro Lucifer, Onde a Verdade é a Lei. Eu tenho o livro baixado aqui, aliás. Há um tempão atrás. Não sei se iniciou a leitura ou não. Não iniciei. Porque pelo simples fato de que é um livro grande pra caralho, eu tenho outras prioridades no momento, mas um dia talvez eu leia. Também é um livro até pesado, não? 1.007 páginas. Sim, é isso que eu tô falando, é grande pra caralho. Eu tenho tentado entender há um tempo o que o Bob Navarro passa e estou há um tempão no grupo com o pessoal da escola de Lucifer, conversando e interagindo, e para falar a verdade, encontro muita coerência lá, com coisas que não consigo negar não sendo verdade. Bom, mas sou eu, tô enrolando, vou direto ao assunto do título. Foi mal se não escrevo bem, talvez é essa. Então, assisti um pouco do seu último vídeo, você falando do Demiurgo. Então, Bob Navarro gravou vídeos e podcasts sobre a questão do mesmo, do Demiurgo. Então, gostaria de compartilhar com você. Se puder assistir, irei também, espero de verdade que agregue. Então, isso daqui não é pra, realmente não é pra ler no podcast. Mas enfim, só pra marcar aqui, sim, cara, eu li teu e-mail. Sim, recebi teu e-mail. E vou ver se quando eu tiver um tempo livre, se eu assisto, se eu dou uma lida aí nos links que você me mandou. Ele me mandou uns 4 links aqui com a famigerada Escola de Lucifer. Sei lá, cara, teve uns dias atrás também um cara postou no meu, aqui em um podcast meu, no meu canal, perguntando minha opinião, postou um vídeo sobre dessa escola de Lucifer e perguntou a minha opinião. Daí eu assisti o começo do vídeo, sei lá, uns 4 minutos de vídeo, o bagulho parece que tá virando um culto isso daí, essa escola de Lucifer. Sei lá, eu não tenho minha opinião sobre, porque eu ainda não tenho conhecimento da causa, mas, não sei, eu tenho... Até um tempo atrás, eu costumava flertar com essas correntes, que são correntes um pouco obscurantistas, sabe? Que nunca deixam claro 100% do que eles querem passar. Até um tempo atrás eu flertava com isso, com coisas que são, sabe, envoltas em mistérios, envoltas em segredos. Agora, parando pra pensar, eu tô cada vez mais achando que tudo aquilo que não pode ser exposto à luz é porque não é luz, sabe? A escuridão não pode lidar, não pode ser exposta à luz, vamos colocar assim. Então tô começando a criar uma séria desconfiança de tudo aquilo que não se deixa mostrar na luz. Então, sei lá, essas correntes de pensamento um pouco obscurantistas, que sempre deixam as coisas a entender no ar, sabe? Não que não tenha algumas coisas, por exemplo, na Bíblia, que sejam coisas que, tipo, alguém que tem maior conhecimento sobre não vai entender melhor. Tem coisas até na Bíblia desse naipe. Mas é que tem algumas correntes filosóficas que são muito, tipo, 50% as claras e 50% assim na escuridão, de tipo, você que tem que correr atrás disso, você que tem que... sei lá o que eles querem dizer com isso, saca? Enfim, eu vou tentar dar uma olhada nos vídeos. Eu só não prometo fazer isso agora, mas sei lá, quando eu tiver um tempo livre eu faço isso, espero. Enfim, nossa, tô cansado de falar. Eu vou ter que dar uma parada pra mijar e já venho e continuo. Cacete, eu tô cansado, mas é também porque eu ainda não almocei. Já são 10:30 agora. Terminar logo essa merda, daí eu vou almoçar, depois eu edito essa porra e posto a noite. Caralho. Como que vai dar credibilidade pra um cara que fica rotando no microfone, chiado de fundo de ventilador, e os caras ainda querem realmente me levar a sério? Oh, não, você não pode achar o que você acha, não, porque você... Você tá falando sério? Enfim, vamos lá pro terceiro e penúltimo e-mail. Salve, Thiago, é o Daniel lá do Facebook. Acompanho alguns podcasts já tem um tempo e sempre vejo as pessoas comentando que a mulher moderna é merda, não nego. Mas acho que o homem moderno tá no mesmo nível, ou até pior que a mulher. Na Europa, por exemplo, não só lá, só um exemplo. A imagem do homem está totalmente deturpada e manchada, e idolatram homens que se vestem de mulher, homens feministas, apoiando o movimento atual, que é totalmente ridículo e sem sentido. A imagem do homem para eles atualmente é tocar piano em Paris e sair na rua gritando que os homens que mantêm os seus valores são atrasados. O que acha disso? Vou continuar lendo o e-mail, daí depois eu respondo. Uma outra coisa que desde o ano passado, retrasado, quando comecei a ler livros de filosofia, história, etc., não sinto mais muito interesse em sair de casa para se, entre aspas, divertir. Não vejo mais graça em sair para encher a cara com alguns amigos ou simplesmente apenas sair com eles. Acho que todos são fúteis e desnecessários que só se importam de sair... em uma sexta-noite e ficar a noite toda correndo atrás de mulher. Esses dias estava na rua, todo mundo bêbado e rindo, dançando. E a única coisa que eu conseguia pensar era o que estava fazendo ali, sendo que poderia estar em casa jogando ou lendo algo para expandir meu conhecimento. Isso, de certa forma, é algo ruim, perder completamente o interesse nas pessoas que costumavam manter contato, por mudar o modo de pensar ao passar do tempo. E uma última coisa, acha que Nietzsche era à frente do seu tempo? Mesmo ele negando coisas de metafísica, etc., mesmo depois de bastante tempo, várias pessoas ainda não entendem Nietzsche por completo. E talvez parte da sua loucura no fim de sua vida pode também ter sido causada por conta das pessoas não o compreenderem. Abraço, continua com o teu podcast, teu trabalho é foda. Obrigado. Obrigado, senhor Daniel. E, bom, vamos por partes. Vou dividir em três partes, já que você meio que tocou em três assuntos diferentes. Primeiro, sobre homem e mulher moderno. Cara, sim, eu também acho que o homem moderno é uma merda. E, assim, antes que venha... É que é foda, cara, é que é foda. Quando tu fala, se tu és homem, tem um podcast assim, sei lá... Que fala um pouco da Red Pill e que tu fala que mulher é merda, que mulher moderna é merda, todo mundo aplaude, todo mundo fala, oh, caralho, é isso mesmo, que mulher moderna, militar e os caralho. Aí quando tu fala, não, mas espera, o homem moderno também é um lixo, os caras, o quê? Imagina, você tá defendendo a sociedade tradicional, conservadorismo, hipergamia, ginocentrismo, sabe? Sabe, cara? Cara, eu também acho que o homem moderno é um lixo. E não somente... E quando eu falo homem moderno, eu não tô falando somente dos homens feministas, dos homens que ficam de quatro e que literalmente pede pra mulher comer eles com cintaralho. Não tô falando somente desses homens. Tô falando também dos homens aí, que são... Cara, o que eu mais... Assim, eu vou ser bem sincero. Cara, 90% dos homens que eu já tive que... Sabe, que ficava reclamando de mulher, porque mulher moderna é uma merda, mulher, sabe? 90% dos homens que eu já tive que ficavam reclamando sobre mulher e eu já tive, assim, um contato, assim, mais próximo do cara, 90% desses caras que eu me aproximei dos caras, muitas vezes até tive contato pessoal com eles e vi como é, de fato, a vida deles, 90% desses caras são caras que eu mesmo falo, eu não falei pra eles, não falo isso pra eles, essas coisas, mas eu mesmo, eu penso, cara, tu não merece uma boa mulher, tu não merece uma boa mulher, tu não merece uma mina que, sei lá, que é a mina que, sabe, que vai estar contigo na melhor e no pior, que vai te dar apoio, que, sabe, que vai querer dividir as coisas contigo, que não vai pensar em te largar por qualquer homem melhor que apareça por aí. Cara, 90% dos caras que eu vejo por aí reclamando, que eu já cheguei e vi a vida dele mesmo, que ficam reclamando de mulher e os caralhos, são caras que não merecem uma mulher decente. Pelo simples fato de que, cara, ficar reclamando na internet, ficar reclamando aí na vida real que mulher é merda, porque mulher é isso, mulher é aquilo e tal, é fácil pra caralho. Mas deixa eu te fazer uma simples pergunta pra esses caras aí que só ficam reclamando. Você merece realmente, você, pra você estar reclamando tanto, você merece uma mulher decente? Você merece uma mulher boa? Você merece uma mulher, sabe, que ela não busca a beleza física, mas sim a beleza além do físico? Que não seja uma mulher que se enche de maquiagem, que só liga pra aparência exterior dela? Você merece, cara? Você merece realmente uma mulher assim? Porque, cara, são uns caras que é muito padrão, o cara, tipo, o cara não faz nada da vida dele, no máximo ele trabalha, sabe, 100% dependente na cozinha da mulher, o cara basicamente quer, tipo, uma segunda mãe pra ele, ele quer uma mulher porque uma hora ou outra ele vai ter que sair de casa, e aí ele quer uma mulher meio que pra fazer todo o serviço de casa por ele, e ele não precisa se preocupar com nada. O cara quer basicamente uma escrava sexual, ou quase isso, vamos colocar assim. Que além de ser escrava sexual, meio que cozinhe e faça as tarefas todas de casa pra ele e por ele. Cara, eu não sei em que realidade esses caras vivem. Mas, cara, a gente vive numa realidade em que hoje em dia é muito difícil existir um casal em que o cara possa sustentar ele sozinho, ele e ela, sabe? A maioria dos caras por aí, que trabalham, inclusive, às vezes nem tem um emprego ruim, às vezes até tem emprego bom, mas não consegue, sabe, sustentar duas pessoas, sustentar um lar para as duas pessoas, sustentar comida para as duas pessoas, eletricidade para as duas pessoas, porque, assim... Uma coisa é 100 anos atrás, quando ainda havia condições de o homem bancar tudo, sabe? Até porque não existia mercado para mulher, era algo muito restrito. Então era meio que uma convenção social, era padrão social que o homem trabalhava e sustentava tudo e ponto, acabou. E as coisas funcionavam assim, mas as coisas não funcionam mais assim. Então me diz, qual a porcentagem dos caras que conseguiriam, sabe, ter uma boneca sexual que cozinha e faz tudo em casa para eles? Não tem, sabe? Porque hoje em dia a maioria das pessoas ganha um salário de tipo 2 mil para baixo. E com 2 mil para baixo, cara, você não, dependendo da cidade que tu moras, tu não consegue nem fodendo pagar uma casa, pagar as contas da casa, pagar tudo para você e para outra pessoa. Se você morar sozinho, você consegue. Mas você e outra pessoa, você não consegue pagar tudo com 2 mil reais, por exemplo. Então, assim, cara... Não somente o homem moderno, feminista, é um lixo, como também esses caras que ficam reclamando de mulher e, sabe, não fazem nada de decente pra ter uma mulher decente, também são um bando de lixo. Os caras não sabem se virar, não sabem fritar um ovo direito, não sabem fazer porra nenhuma e quer uma mulher que faça tudo pra eles. Meu amigo, isso nem mais faz parte da realidade atual, porque hoje em dia todo mundo tem que trabalhar, homem tem que trabalhar, mulher tem que trabalhar, travesti tem que trabalhar, trans tem que trabalhar, puta que pariu tem que trabalhar, cara. Então, cara, sabe, você ser um homem acomodado que fica reclamando também de mulher, Cara, tu também é um lixo. Tu também é um lixo. Foda-se. Então, sim, eu concordo. Mulher moderna é lixo, mas o homem moderno, tanto de direita quanto também de esquerda, também é lixo, sabe? Eu diria até que o homem moderno de direita é até mais lixo do que o homem moderno de esquerda. Porque o homem moderno de esquerda, ele pelo menos ele tem esse ímpeto por ele ser feminista, de, sabe, de querer ajudar a mulher na cozinha, de aprender a cozinhar e tal. O homem moderno de direita não tem nem isso. Ele não sabe cozinhar, não sabe fazer porra nenhuma, não sabe mexer em elétrico, não sabe fazer porra nenhuma quase. E ainda assim ele acha que merece uma mulher decente. Ele não tem nem isso de ao menos querer tentar aprender o básico de como cozinhar, por exemplo, de como se virar em casa. Não é mais realidade nossa, para a maioria pelo menos, o homem conseguir sustentar a mulher e a casa e tudo. Não é mais realidade, tá, meus amigos? Então, se você também é desse tipo de posicionamento, de ficar aí, sabe, só reclamando na tua cadeira e não fazer porra nenhuma da tua vida, não tem nada de projeto a longo prazo e não, sabe, ser só um cara comum, acomodado, que só quer uma segunda mãe, cara, tu também é um lixo. Enfim, agora a segunda questão. Eu comecei a ler livros e agora não tenho mais interesse. Cara, eu poderia dizer muitas coisas acerca dessa segunda questão, mas eu vou resumir com uma frase. Arranje amigos melhores. Simples assim, cara. Tu não precisa necessariamente continuar saindo com esses amigos aí que só quer pegar mulher, encher a cara e o caralho. Eu mesmo não faço isso, cara. Eu meio que cortei contato com todo mundo que eu enxerguei que era amizade só de fazer isso. Amizade só de encher a cara, gastar dinheiro com droga e bebida e o caralho. Eu mesmo cortei esse tipo de amizade. Mas assim, também não caia no complexo, igual o carinha do último e-mail, também não caia no complexo de achar que você é melhor do que eles por isso, ou de que você é muito diferente deles por isso. No fim das contas, tu também precisa de algum contato social, tu também precisa de amigos, assim como esses caras que são escravos aí de droga, sexo e bebida e os caralho. Então, o que eu recomendo com relação à segunda questão é você arranjar amizades melhores, arranjar amigos que se encaixem melhor no teu perfil de agora, sabe? Arranjar amigos, por exemplo, que queiram sair pra você só pra trocar uma ideia e comer um hambúrguer, por exemplo, sair amigo só, sei lá, pra dar uma volta no shopping, pra dar uma volta no museu, não sei, cara, não sei, sabe? Pessoas que estejam dispostas a isso e não de só, sabe, encher a cara e zoar e pegar mulher e o caralho. Então, enfim, segunda questão é isso que eu falo, cara. Tenta achar umas pessoas que sejam mais compatíveis contigo. Não se afasta de todo mundo, mas tenta achar umas pessoas mais compatíveis e também não se acha superior, porque, ah, eu leio livros. Foda-se, sabe? Tem gente pra caralho que lê livros. Eu leio livros. O cara que ficou me enchendo o saco aí, que eu bloqueei, ele também lê livros. Todo mundo lê livros, foda-se. Não todo mundo, mas, enfim, você me entendeu. E sobre a última questão, Nietzsche. A última coisa, você acha que Nietzsche era à frente do seu tempo? Sim, acho. Por mais que, hoje em dia, Nietzsche, eu tenha minhas sérias críticas a Nietzsche, e obviamente eu não me deixar mais levar, eu não me deixo mais levar por, ai, sabe, pelo... O último livro de Nietzsche que eu li foi o Genealogia da Moral. E, cara, uma coisa que eu percebi em Nietzsche, que eu não tinha percebido ainda nos outros livros que eu li de Nietzsche, até porque agora eu tenho um nível de conhecimento maior sobre as coisas, uma coisa que eu percebi sobre Nietzsche e que eu achei ridículo, que eu falei, meu Deus do céu, como que alguém pode ser assim? É que Nietzsche se autorreferencia, sabe? Se você lê os livros de Nietzsche, principalmente os livros assim, das últimas fases dele, os últimos livros dele, ele se autorreferencia. A maioria dos autores, quando eles escrevem vários livros, eles referenciam outros autores, por exemplo, eles colocam alguma coisa, colocam algum trecho, tipo, Schopenhauer em tal, tal, tal, fala que xxx, Kant em tal, tal, tal, Hegel em tal, tal, tal, fala que xxx, ou seja, eles fazem referência a outros autores. Mas Nietzsche não, Nietzsche ele faz autorreferência, ele se referencia no próprio livro, tipo, ele tá lá no Genealogia do Moral, da nada ele interrompe, como eu digo no meu livro Aurora, como eu digo no meu livro, é que, não, é que o homem ele foi o último livro dele, como eu digo no meu livro, sei lá qual, sabe, ele se autorreferencia, é algo que eu percebi, eu falei, cara, como que alguém pode, sabe, nossa, que solipsismo fodido é esse, que solipsismo doentio é esse, sabe, de se autorreferenciar, de tipo, enfim, hoje em dia eu não levo Nietzsche a sério, mais a sério, Porque eu percebi que ele é um sujeito extremamente egoísta e que, assim, você levar Nietzsche muito a sério é até perigoso, saca? Mas, assim, eu acho que sim, Nietzsche estava à frente do seu tempo. Por quê? Porque Nietzsche percebeu, basicamente, o caminho para o qual estava indo a humanidade. Ele percebeu já na época dele a morte de Deus. Ele percebeu que em algum momento da história humana nós decretaríamos a morte de Deus. Nós ainda não chegamos nesse momento histórico em que decretamos a céu aberto, Deus está morto. Mas nós estamos próximos de chegar a esse momento histórico em que decretaremos como um todo Deus está morto. E aí eu acho que foi tentando desvendar o que aconteceria depois disso que Nietzsche enlouqueceu. O que acontecerá depois disso, eu mesmo teria que pensar o que aconteceria depois disso. Mas assim, Nietzsche chegou até o momento histórico em que nós estamos, em que ele preveu que o ateísmo se tornaria algo mais da massa, mais padrão comum da massa, e que nós chegaremos a esse período histórico de decreto, Deus está morto. Então sim, eu acredito que sim, Nietzsche estava à frente do seu tempo. No seu tempo ainda não estava plenamente decretada a morte de Deus. Agora ainda não está decretada a morte de Deus, mas ainda há de chegar a morte de Deus. Então eu acredito que sim, Nietzsche estava à frente do seu tempo, não no sentido de dizer que o pensamento de Nietzsche é muito avançado. Não nesse avançado tipo, uou, Nietzsche descobriu o segredo da vida. Não, não nesse sentido, mas sim no sentido de achar que... de simplesmente reconhecer que Nietzsche reconheceu, percebeu padrões que aconteciam na época dele e que iriam perdurar até as nossas épocas e que iriam desencalhar nas nossas épocas atuais, na crise da moral e na geração de novos valores, o Bermanis, por aí vai. Enfim, então sim, eu acredito que Nietzsche estava à frente do seu tempo, sim. Enfim, é isso aí. Espero que tenha respondido tuas perguntas, pelo menos de alguma forma ou não, sei lá. Enfim, agora... E obrigado pelo e-mail, agora o último e-mail. Graças a Deus que eu já tô cansado. Morte e o nada. Estou pensando na morte sobre a luz de vela com citronela. Que eu me lembre, a morte foi meu primeiro medo e me acompanha até hoje. Além disso, nos últimos dias, vi que o conceito de nada barra vazio... Palavras que me remetem à morte é bem discutida entre os cientistas, mas não tem nenhum consenso, como tudo na vida, aparentemente. Dada essa introdução lixo sobre o assunto, minha pergunta é, o que tu entende como morte e nada? Como se preparar para a primeira? Cara, eu não entendo nada. Eu não entendo nada porque eu não posso entender o nada se eu faço parte do tudo. Basicamente, eu não consigo conceber, eu acredito que nenhum de nós consegue conceber o que é o vazio completo, o que é o nada. Porque simplesmente tudo o que a gente concebe existe, já previamente existe. Eu, por exemplo, quando tento imaginar como é o nada, como é a não existência, eu imagino preto. Preto, literalmente, a cor preta. Eu imagino, assim, nada. Como se fosse o espaço, literalmente. Eu imagino que isso é o nada. Só que isso não é o nada, porque o nada é algo que não existe. E a cor preta existe. Logo, eu não posso imaginar o nada como sendo a cor preta, porque a cor preta existe. Eu já cheguei através dela. Eu mesmo estou olhando aqui nesse exato momento agora para um quadro na minha parede que tem a cor preta. Então, a cor preta, a representação do preto existe. E o nada é algo que não existe. E eu acredito, por fatores empíricos, que nenhum de nós consegue... conceber, pensar, imaginar algo que não existe. Então, assim, o que eu entendo como nada, eu entendo como nada algo que eu não posso entender. Basicamente, algo que eu não posso, não exatamente entender, mas eu não posso conceber o nada. Porque eu faço parte do tudo. E eu só posso conceber aquilo que faz parte do tudo, mas não aquilo que faz parte do nada. Então eu não tento entender o que é o nada, porque não há como entender o que é o nada. Simples assim. Eu não posso imaginar como é o nada, eu não tenho como conceber o que é o nada. Simples assim. Se depois da morte nós vamos para o nada, existe o nada, se depois da morte simplesmente acaba tudo ou não, essa é uma questão à parte. Mas se existe ou como conceber o nada, eu não sei simplesmente. Então o que eu entendo por nada, nada. O que eu entendo por nada, nada. Não sei o que é o nada, então não posso entender e não posso conceber o que é o nada. Porque tudo que eu concebo faz parte do tudo e tudo não pode ser nada. Enfim, agora sobre a morte, o que eu entendo como morte. Eu Eu entendo simplesmente como uma, resumidamente, como uma transformação. Eu não acredito mais, porque eu acho que assim, a morte pode ser encarada como transformação, tanto se você for um cristão ou seguir alguma religião, quanto se você for ateu, sabe por quê? Porque se você é cristão ou segue uma religião monoteísta, que acredita no julgamento, acredita numa espécie de outra existência, um espiritismo, vamos colocar assim, um outro plano em que os espíritos vão para lá, enfim... Se você for de alguma religião, você, obviamente, você acredita que existe alguma forma de vida após a morte. Óbvio que essa vida após a morte não é como nós concebemos. Nós não podemos imaginar certamente como seria essa vida após a morte. Mas, sei lá, se você é cristão, você vai ler o livro de Apocalipse e aquilo ali vai te dar uma ideia. Se você for islâmico, você vai ler o Alcorão. Se você for espírita, você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, para ter uma noção assim, de como é a vida após a morte. Mas assim, na visão cristã, na visão religiosa, na visão transcendentalista da coisa, a morte nada mais é do que uma transformação. Do que uma transformação que ocorre a partir do momento do julgamento, a partir do momento em que você vai para o outro plano. Enfim, há uma transformação. E os transcendentalistas acreditam nisso, numa transformação que acontece após a morte. Já os ateus, para quem é ateu, essa transformação que eu falei, óbvio que não é da mesma natureza dos transcendentalistas, vamos colocar assim, não é da mesma natureza. Porque tecnicamente em um existe uma vida após a morte, uma consciência após a morte, enquanto que para o outro, para o ateu, não existe algo do tipo consciência pós-morte. Porém, para o ateu também existe uma transformação. Sabe por quê? Porque quando você morre, o teu corpo se decompõe e retorna à Terra. Sabe? Por exemplo, eu não sei se você já viu, mas eu recomendo que todo mundo faça isso. Pesquisem vídeos. Talvez vocês até tenham que entrar em fórum de gore para isso. Mas pesquisem vídeos de corpo entrando em decomposição. O processo de decomposição do corpo, de como o corpo some, é literalmente o corpo deitado no chão, ou em qualquer lugar. E aí o tempo vai passando, o corpo vai mudando de cor, vai acontecendo transformações químicas no corpo, o corpo vai tecnicamente apodrecendo, e aí tipo, a carne do corpo vai começando a se decompor, vai começando a ser comida por germes, bactérias e sei lá o quê. E aí o teu corpo vai literalmente, tipo, diminuindo, sabe? Você percebe literalmente o teu corpo, que enquanto o teu corpo, quando você tá morto, tem espaço X, depois de um dia ele tem X menos, sei lá, 10 gramas, aí segundo dia X menos 10, X menos 10 menos 10, segundo dia X menos tananana, até que o teu corpo some completamente. A cada dia que passa no teu corpo em decomposição, teu corpo vai sumindo um pouco mais, até que chega um estado que só sobra os teus ossos e toda a tua carne, tudo aquilo que você consegue ver, meio que é decomposto, vira comida e vai pra terra, vira adubo também, e aí só sobra teus ossos. E mesmo teus ossos, depois de, sei lá, eu não sei quantos anos leva para ossos serem decompostos, mas eu acredito que em algum momento os ossos também são decompostos. Ou, sei lá, ou viram petróleo, não sei. Mas, enfim, o fato é, você veio de um corpo, você veio da tua mãe. Você veio de um corpo, que é a tua mãe vai retornar ao estado natural das coisas, que é... não estar aqui, porque pensa o seguinte, quando você, antes de você, se você for ateu e acreditar na teoria evolucionista, existiu, sei lá, 6 bilhões de anos de história. A vida, enquanto vida, existe, sei lá, 1 bilhão de anos, vamos colocar assim. Ou seja, antes de você, existiu pelo menos 1 bilhão de anos de vida que simplesmente você não existia. O curto período que você vai estar aqui, sei lá, 70 a 100 anos, vamos colocar assim, o curto período que você vai estar aqui, que em escala temporal, em escala evolutiva, não é porra nenhuma, concorda comigo que 100 anos para 100 anos para 1 bilhão de anos não é nada? Concorda comigo? Então, o curto período que você está aqui, que vai até 100 anos, vamos colocar assim, você... pode ser chamado de anomalia, pode ser chamado de estado anormal. Porque o estado normal é você não existir. Porque você não existiu durante 6 bilhões de anos. E aí quando você morrer, vai se passar mais, sei lá, talvez bilhões de anos sem que você exista. Ou seja, você estar vivo é uma anomalia. Você estar vivo é exceção. A regra é você não existir. Então quando você morre, quando você vive e depois morre, você só está partindo para a regra. Você, a tua vida, do ponto de vista ateísta, a tua vida é a exceção, a tua vida é o, entre aspas, erro. Você voltar para o estado de não-vida é a regra, é o natural, é o certo, vamos colocar assim. Então, assim, você veio da Terra, você veio das bactérias, você veio da evolução, você veio da puta que pariu e etc. Tua mãe te deu a luz, tua mãe vai morrer. E quando tua mãe morrer, tua mãe vai ser decomposta, o corpo dela vai ser decomposto e vai retornar à Terra, vai ser absorvido pela Terra. E você é a mesma coisa, quando você morrer, teu corpo vai ser decomposto e você vai retornar à Terra, só vai sobrar teus ossos aqui. Quiçá teus ossos sobrarão aqui. Ou seja, o teu corpo vai passar por uma transformação. Óbvio que não é uma transformação no mesmo sentido transcendentalista, que acreditam que existe uma alma e a alma não vai perecer. Mas vai ser uma transformação do mesmo jeito, porque existe uma transformação, ocorre uma transformação, tanto que é uma transformação válida para aquele que é transcendentalista, que possui uma crença em pós-vida, quanto também para aquele que é ateu. Teu corpo também vai se transformar em adubo para a terra, vai se transformar em comida para verme, que é o natural, que é o natural. É o natural, é você ser terra. Você estar vivo é o antinatural disso, sabe? Então, enfim, resumindo, o que eu entendo como morte? Eu entendo basicamente como uma transformação. Para mim, a morte é uma transformação, é uma passagem para um outro estado. Mesmo que não exista vida após a morte, a morte é uma passagem para outro estado. É uma passagem para um estado em que eu, de um estado em que eu tenho consciência, para um estado em que provavelmente eu não vou ter consciência, mas vou fazer parte da Terra, sabe? Porque tudo veio da Terra. Então, eu só simplesmente estou me transformando, estou voltando para o lugar de onde eu vim. Mesmo que você não, se você não acredita na Bíblia, mas há um versículo bíblico que diz que do pó viestes ao pó tornarás. Isso é verdade mesmo para aqueles que são ateus, que não acreditam na Bíblia. Nós viemos do pó e nós voltaremos para o pó. Ou seja, é só uma transformação, a gente só está voltando para onde a gente sempre pertenceu, basicamente. Então, eu encaro isso. Como isso, como uma transformação. Se existe uma consciência pós-morte, é outra história que eu teria que me prolongar. Mas assim, o fato é, existe uma transformação corpórea que pode ou não gerar uma transformação de consciência, uma transformação de ordem mais metafísica, vamos colocar assim. Enfim, e agora terminando, como se preparar para a primeira, como se preparar para a morte, em suma. Cara, no meu caso, eu começar a ter encarado a morte, nada mais ou nada menos, como uma simples transformação, que todo mundo vai passar um dia, que todos nós estamos sujeitos, porque simplesmente a morte é o único fato da vida. É até um paradoxo isso, se você parar pra pensar. A única certeza da vida é a morte. Mas como se preparar pra morte? Eu só vou dar o meu exemplo pessoal. A partir do momento que eu comecei a encarar a morte como uma simples transformação, eu superei o medo da morte. Porque simplesmente isso, eu encarando as coisas nesse momento, isso satisfaz tanto a minha sede de saber o que acontece no pós-vida, quanto também satisfaz, de certa forma, o meu ego. Porque o meu ego não consegue conceber uma existência em que eu não esteja presente. E tanto se os ateus estiverem certos, quanto se os cristãos estiverem certos, eu ainda vou estar presente. Lógico que talvez com consciência ou sem consciência, mas independente de quem esteja certo, eu ainda vou existir, não na forma como eu existo hoje, mas por eu passar por uma transformação e mudar o estado da minha matéria, mudar a minha constituição, vamos colocar assim, eu ainda vou existir. Não na forma como eu existo hoje, mas como matéria, ou como algo que vai além da matéria, no caso algo, eu ainda vou existir. Ou seja, em todo caso, eu ainda vou existir. Não da mesma forma, obviamente, como eu existo hoje, mas ainda existirá um rastro daquilo que eu fui em dia. Óbvio que ninguém vai saber, se os ateus estiverem assim, ninguém vai olhar pra areia e falar, não, o Thiago, olha, tá vendo aquele grão de areia? Aquele grão de areia ali é uma partezinha do Thiago que viveu há 500 anos atrás. É, aquele grãozinho ali de areia era o dedinho dele, o dedinho mindinho dele. Óbvio que não, mas assim, eu ainda vou existir, eu ainda vou existir. E encarar as coisas dessa forma me tranquiliza, sabe? Como eu me preparo pra morte, tendo certeza da morte e encarando-a como uma mera transformação. Só isso, sabe? Agora, quem tá certo, se os cristãos estão certos, os transcendentalistas estão certos, se a alma existe de fato ou se não, se a gente só volta pra Terra mesmo e acabou, sei lá, sei lá. Mas eu acredito na existência da alma, então eu acredito que é bem possível que sim exista algo além daqui. Como seria este algo, não sei ao certo. Mas eu tenho minhas suposições sobre que não vou entrar aqui. Enfim, tô cansado de falar, caralho, deu 1h30, sendo que 30 minutos só xingando o acadêmico e o filho da puta acadêmico. Então é isso, pessoal. Se tudo der certo, semana que vem eu começo a série sobre solipsismo, mas eu vou parar de prometer, porque já deu, já faz uns 4 podcasts pelo menos que eu tô falando dessa merda e nunca sai. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de alguma forma, sei lá, foda-se. Até a próxima, beijos, abraços e falou.